Integridade. 7 milhas para a esquerda. Copiado. B733, faço desvio e recorte retornando para o de Guanambi. É por 15 graus, e aí depois a gente retorna. 7 milhas, 15 graus à esquerda, e depois a gente retorna. Obrigado. É o 389 da Sano 8, o SPEC é Sano, né? Sano 359, relógio para puxe. Aguarda. Controle azul 42, nosso caso. Você deve correr, aguarda. Aperqueando 1-0, está autorizado por chefe, pode parar. Airbus, está autorizado, foi o Rock Taxi. 3-3-3-2-5, azul 4-2-9-9. Vamos confirmar uma previsão para o Santos, 3-3-0-4. 3-3-0-4, autorizado por chefe, pode parar. Ok, estamos autorizados, Santos, 3-3-0-4. Direto a 3.000 com bilhete 16, dona 0710. O nome é 05, livre decolagem, dona 0, vento 07 graus, correção 070 graus, 0629. Confirme para a torre. É qual? Só prossiga. Mike, é qual? Só prossiga para a torre. Uno, dois, ali mantém cabeceira 1-0. Mantém 1-0. Todo o Fortaleza 2723 já estou de vida, retornando para a proa ideal de Guarabi, a 277. Gente, 2733. 605, decolada 17, controle agora 120, decimal 8. 208, 605, bom dia. Passando 6.200 pés em subida, é o Carmo. Bom dia, agora 605. Gol no 605, contato radar na decolagem. Subol 360, sério da El. 360, perfil da El, 605. 2 livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 079. Gol 888, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Desça para o 050, gol 888. São 389, são 3859, táxi de Patiúno, Índia, no ponto de certo, Rio, no 8995, ajuste no 06. Controle o 3663, vai necessitar desvio à direita na proa 240 por 40 milhas. Proa 240 por 40 milhas. Copiado. O Santos 3063. Informaremos ao centro, aguarde para receber essa comunicação. Prato. É qual? Autorizado até a interseção? Chama na interseção para ingresso 97. Salvador, bom dia, Santos 3304, ponto de espera, pronto. Xané 6312, decolou os 20, controle agora 120.8. Controle 120.8.6312. Então 3304, alinha e mantém cabeceira no zero. Mantém 350, sai da Puca, solicita a de Puca, autorizado. Puca, pro de Puca está livre, o 1319. Pro de Puca, 6319. Zero ingresso na 1735, de velho primeira esquerda via Quebec, Mike Lima, na Lima chama só, ali 1219. Stand by. 3304, livre decolagem 10, vento 100 graus, 07 mais. Livre decolagem 10, vento 3304. Chame centro Recife 1251, na alterna 3325. 3325. Localizador 1177. Da Mike. Mas é uma coisa na pista livre, gol 1072 e quem negar 10, 16. Okay. Aqui é a Colfo, ingresse na pista, taxi pela pista, primeira esquerda, vai curvar, via Quebec, Mike Lima. Na Lima vai chamar o Sol, 1219. Autorizado desvio, irá coordenar o consenso. 049. Apoio, espera, mas foi travou. 0-3-3. 3304, decolou os 23 do controle agora e 120.8. 20, respondido. Então, 3304, contato radar, saída Argo Elefa, submantém a nível de voo 380. Argo Elefa, 380, tá, 3304. Índia, possível esperto, Rio 1895, ajuste no 06. Taxi aprovado via Padios 31, Índia, Alfa, que é o ponto de esperto, 118-62, bom dia. 5221, eu tô em 1, não entra, próxima 95, bom dia. Ah, 1000 perdões, 3859 é a torre. Escuta, modificação na saída, o VR tá fora. Prepara a Elefa 1 no Alfa. Elefa 1 no Alfa, 3859. O 679, Salvador Joás, Alfa. We coordinate with the some of the approach. In fact, more 3 minutes to copy ready 6729. Roger, 3 minutes to copy. It's possible to put back and set up while we wait for the copy. Me 6729. You are ready to copy now? That's a problem. Copy 6729, clear to Guarulhos, flight level 360, via Upper Zulu 16. Runway 10, after takeoff, turn to right. Dinner, departure, 1 Alpha, dinner, 1 Alpha, departure. Scope 5166, control 120.8. Can I confirm squawk code, please? Squawk 5166. Ready 6729. Roger, clear to Guarulhos, final 360, up in Zulu 16. Take off runway 10, right turn after, dinner 1 Alpha. Departure control 120.8 and squawk code 5166. We have 6729 ready to push back and set up. 6729, clear to set up. Report to Edford Taxi, read back correct, to 6729. Roger, clear, pushback, set up, report for taxi. Mike, autorizado. Pátio via taxi, via pátio 1, em, até o pátio 3. Fala, bom dia, Zona 072. Bruno 072, bom dia, táxi pela Alfa, repartindo a Juliette. Alfa, reportarei para a Juliette. Você tem alguma possibilidade de coordenar a Caju para o CNR 6312? Aguardo coordenação, CNR 6312. Grato. 080 graus, 03 mais. E o decolagem 3859. No 888, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado sinal do procedimento TLS, repor estabilizado. Desça para 2000 pés, meu 16, gol no 888, semana estabilizada no universo. Entrevista 01, esperando a finalização do push do web 6722. Fechamos 10 para 2545, 2600, graças a Deus, pode ir. Pode ir. RP521 VR de Salvador tá fora, vai ter uma modificação na saída. Elefa 1. Elefa 1, caramba. Se ela vai voar na Elefa 1 até Elefa, pode voar direto com Conquista. Confirme? 3304. Alfa 1, na posição Alfa. E após isso, vira com ele. Trip 5220. Until Bright position, then Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu. Then direct Trigger position, Tango Romero, India, Victor, India position. Then you clear according to flight plan route, sir. Okay, can I confirm Upper Zulu 10 until Bridge? Then? Upper Zulu 10 until Bride, then Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu. Then you clear to. Correction. After Bravo Hotel Zulu, you clear to Trigger position, Tango Romero, India, Victor, India position. Then flight plan route, sir. Roger. So we're clear Upper Zulu 10 until Bridge, then Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, then fly direct Trivi. Maybe 600. Roger, after Trivi flight plan route, your departure is Diner 1 Alpha, Delta India November Echo Romeo 1 Alpha, sir. Roger that. Diner 1 Alpha, Web 67 to Niner, we are ready to taxi. We have 165 stolen on board, 4 hours and 10 minutes of endurance, alternating config. 352 Zulu. Mandarin? Confines as alternative, and we have 171, correction, 171 on board. 171 souls on board, copy that, clear taxi via Indian Alpha, correction, India and Alpha, to holding point for 0, turn H1016, at holding point, contact tower 118.905, 6729, have a good flight. To that, clear taxi, India and Alpha, get H1016, and we'll call tower 118.905, good day. Good day, sir. Kilo Romeo Oscar, escuta. Kilo Romeo Oscar, o VOR agora está fora, senhor. Estamos tendo alguns problemas com as saídas baseadas no VOR. O nível do senhor 040, plano Yankee. A princípio eu vou coordenar com o controle. Me conte, o senhor tem capacidade de RNAVE, fazer subida RNAVE? Ok, então está autorizado. O vento de uma centena com meia dúzia nós tem livre decolagem, apenas mantendo a reta até 2000, tá? Ok, então estamos iniciando, mantendo a reta até 2000, vamos formar a direita após e vai direto a leva. Fique 2-2-1. Salvador Tower 6-7-9 or 44-2-1-0, right? Salvador Tower 6-7-9 Objective 6-7-9 cleared, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, right? 6-7-9. VIP 5221 decolou os 31, controle igual 120.8. Controle 08, obrigado. Bom dia, até o retorno. Controle São Salvador, muitíssimo bom dia. 35221 decolou, mantendo até 2000 após a Elefa. VIP 5221, contato radar, saída Elefa, submantendo de voo 200. Acesso ao 200, após 2000, direto a Elefa 5221. Telemetria 31, pronto, copia. Mesmo, pronto. Telemetria 31, então a gente vai direcionar fora, irá fazer uma saída aí nas condições. Telemetria 31, autorizado para Guarulhos, via Pesulu 10, até Bride, após a Pesulu 16. Segue conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, primeiro curva direita, prefeito saída Diner 1 Alpha. Transfundo 5170, controle 120.8. Telemetria 1, correto, abaixo um para puxar canal. Calamari para o 050, autorizado, uma nova vez. Padre 1888. O meu acho autorizado, ingresso 97, a parte alinhada e pronto, cabeceira 17. VIP 5494, acione identificação, contato radar 58 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, chegada Mari, voe na proa de Mari. Objeto 6729, cleared, take off runway 10, wind 100 degrees, 07 knots. Ready, clear the path. Continua aproximação, guardando pista livre, o 1888. Guardando pista livre, 1888. 3859, confirma intenções. Campo 3859, senhora? Desconsidere. Vou na proa de Elefa. Elefa, 3859. No 888, autorizado pouso, pista no 0, 21, 00 graus, 05 mais. E pouso no 0, bom, no 888. Chame sempre recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, alterna 126.85. Roger. We can fly dinner waiting for bridge. Um 3859, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 3862-60, 3859. Sana 6250, chegada a mar e desça para nível de voo 060. .888 no solo aos 36, libere direita via eco, solo 121.9. Direita via eco, solo 121.9, gol no 888. 6250, reautorizado, desce para nível de voo 140. Para 88. Lógica, decolou os 38 e controle agora em 120.8. 108, obrigado. Limitada pela magnética 0802 NDB de Simbra. Sané 6250, senhor número 3 para pouso, tráfego 2 horas, 11 milhas, rumo norte é um Alfa Tango 72, mantendo o nível de voo no 30. Trip 5494, desça para nível de voo no 60. Confirme, senhora, estou mantendo 130. Trip 5494, desça para nível de voo 060. 060. Sané 6250, desça para nível de voo 070. That is 679, we're heading 225 to avoid. Roger, clear. Controle de saída São Salvador, Flip 5221, e nós estamos a 33 milhas ainda de Alepa. Poderíamos voar na prova de conquista direto, senhora? Trip 5221, aguarda sua ordenação. Gente, aguarda a sua escuta. Quilo Romeu Oscar, corredor Axé, 1.000 pés. Apatango Juliette, bravo, Delta, prossiga. Apatango Juliette, bravo, Delta, mantenha o corredor Vera Cruz, 1.500 pés. Reposto através de Paris. Gol 1982. Desça para 2.000 pés, ajuste o 1-0 no meio, autorizado final do procedimento. Ele é reposto estabilizado. 2016, reposto estabilizado no ILS X-Ray. M319, Solo Salvador. Confirme velocidade indicada. Reduzido agora para 2209. Trip 5494. O senhor número 2 para pouso, reduz a velocidade para 1709. Confirme, quanto mais? Trip 5494, reduz a velocidade para 2109. Tráfego 12 horas, 5 milhas, Boeing 738. Passando ITAP e mantendo... Passando o nível de voo 050 para 2.000 pés. Gente, mais 210. Web 6729, chama o centro recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Você sai o ano, vai ficar aqui. 414, tá na escuta? Sequenciamento, tráfego da sua posição 12 horas 5 milhas, esquerda na proa 025, limite ao lock. Esquerda 025, lock, 414. Cané 6250, redução 1, correção 210 nós, tem condições? Tá mantendo 109, Cané 225. Reduz até quanto então? Desça para 3.000 pés, ajuste no 0, 1 no meia. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0, 1 no meia, trip 5414. 5414 vai descer para 3.000 pés, ajustado no 0, 1 no meia. Estimativa, você lembra 250, tem tráfego na sua posição 3 horas 10 milhas, você vai segui-lo como número 3, vai curvar à direita na proa 045, limite ao lock. Delta, prossiga. Paripe? Afirmativo, você tem que passar aí através. Eu passo através da Veracruz no 1.500 pés. 1.016 é o ajuste. Final 4-4. O Xanem 250, mais crise grão da direita na Pro 060, o limite permanece.